Texto A Dama Insubmissa, de Edi Justino. Ela é dama, sem premissa. Empoderada e insubmissa. No palco das sentenças, como ninguém, faz justiça. E assim o faz em seu livre querer de quem liberta, atesta, põe à prova e conquista. E deste ponto de vista, iguala todos os sonhadores em um só bando de, ora errantes, ora eloquentes, de vivas gentes privilegiadas ou des, contentes. Nela que a jornada, sem drama, nem querela, lida com plebeus e afortunados, não alimenta, nem fomenta apartheid de raça, classe, gênero, etnia ou idade. Ela dá recados. Fonda Reynolds. Cria e institui seus legados. O que nela cabe é o mundo, multifacetado, humanos artistas, na pista da vida, em estado pleno de fortuita graça. E aí a pista? Haja vista. Haja gente viva. Que assim se desenhe, caixa, na pasta alforriada da dama insubmissa. A arte, esta que destarte, une as partes, distintas, das in, contidas, cheganças, empreitadas, revoadas e partidas, eternizadas, nas p, almas, da vida. Texto corpo nunca foi meu. Casamos com o silêncio, e agora queremos o divórcio, a ruptura com a obediência feminina, de Fernanda Azevedo. O peso de ser e nascer mulher era, e ainda é, em muitas culturas, um fardo maldito passado de geração em geração. Desde os primórdios, nos impuseram dogmas e cintos de castidade. Fomos ensinadas a calar, a ser castas, a vestir branco para o casamento e a sangrar na noite de núpcias. A cultura patriarcal cobra da mulher posturas como se seu valor estivesse preso à integridade de um ímã. Mas o que esses homens fazem com nossos corpos? Será que a valorização para aquela que se entregou virgem e imaculada? A que teve apenas um homem na vida, como uma santa no altar? Será que ela é mais respeitada? Será poupada de traições, violências patrimoniais e feminicídios? Será que ganha um lugar no céu por sua obediência? O casamento, por muito tempo, não foi sobre amor, mas sobre acordos entre famílias e a união de riquezas. Para os mais pobres, a honra era vendida com véu e grinalda. Em muitas culturas, meninas grávidas precisam se casar antes que a barriga apareça, para não manchar a honra da família. Mas não se engane ao achar que isso é coisa do passado. A mulher que não se mantém casta ainda é julgada, sendo motivo de conflitos familiares. E, mesmo aquelas que seguem os dogmas à risca, ainda são humilhadas, traídas e violadas. Durante séculos, fomos apenas transferidas da casa paterna para os cuidados abusivos dos maridos. Nossas bisavós não puderam escolher. Nossas avós não puderam votar. Nossas mães não puderam amar livremente. Cabe a nós, hoje, romper com essa cadeia de silenciamentos. Podemos votar, parir ou não, casar ou seguir solteiras em uma realidade ainda restrita à cultura ocidental. Que a gente siga escrevendo, rompendo, ensinando e caminhando. Que sejamos voz para as que vieram antes e semente para as que virão. Nos divorciamos, dia após dia, de um sistema que muitas vezes apenas nos tolera, mas não nos respeita. E não vamos recuar. Texto à mãe que era camponesa, de José Manuel. Era uma vez, na aldeia da Macia morava uma mulher camponesa, viúva chamada Antônia. Ela tinha um filho de 11 anos. Desde que ela perdeu seu marido, passou a se empenhar na agricultura para alimentar a sua família. Todos os dias ela acordava às 3 horas da madrugada para preparar comida para o seu filho Tiago e de seguida ir à Machamba, onde ela passava quase todo o seu dia. O seu filho Tiago frequentava a 7ª classe na escola local. Ele tinha o sonho de ser médico para poder ajudar todos os doentes da sua vila e oferecer uma casa digna à sua mãe. Quando a mãe lhe perguntava sobre os sonhos, ele não se limitava, ele afirmava com toda certeza que queria ser alguém que iria ajudar as pessoas doentes. A senhora Antônia chorava todas as noites porque ela não tinha condições financeiras para poder custear os estudos do seu filho. Sempre que ela se deitava no seu leito, lembrava do seu falecido marido e sentia muitas saudades. Marcos, como irei realizar o sonho do nosso filho? Se você estivesse aqui, tudo seria diferente. Assim lamentava até adormecer. Quando já eram 3 horas, ela acordou como de costume para ir à Machamba. Durante 3 anos, ela continuou com esta rotina, onde anualmente ela conseguia muita quantidade de arroz que servia para o seu consumo. Uma parte guardava na sua reserva e a outra quantidade vendia para poder sustentar o seu filho e custear os seus estudos. Naquele mesmo ano, aconteceu uma cheia que destruiu e inundou diversas machambas. Muitas famílias não tinham o que comer. Isto fez com que muitos procurassem pela comida para comprar. A dona Antônia tirou toda a quantidade de comida que estava na sua reserva e vendeu. Com este dinheiro, ela comprou mais terras, contratou 2 pessoas para poderem lhe ajudar a cultivar e aumentou o nível da sua produção. Tudo o que ela conseguia na venda daquilo que ela produzia, pagava os seus funcionários e custeava os estudos do seu filho. Passando 10 anos, o Tiago se formou em medicina geral, passou a ajudar os doentes da sua vila e deu uma casa à sua mãe como ele tinha prometido quando era mais novo. Todas as noites perdidas tiveram retorno. A dor de pegar a enxada trouxe uma mudança na sua família. Orgulho é o que a dona Antônia sentia naquele momento por ver o seu filho formado. Texto A Cor da Minha Pele, de Manolo Ferreira. A cor da minha pele é negra, seu moço, mas nem por isso sou bandido, nem tampouco suspeito do que hei de me acusar. A cor da minha pele é negra, seu moço. O meu cabelo é naturalmente crespo, e não ruim assim, como foi taxado no conceito do preconceito. A cor da minha pele é negra, seu moço. Mas, em uma escola um dia eu fui estudar, onde lá aprendi a ler, a escrever e a minha cidadania exercitar. A cor da minha pele é negra, seu moço. A minha religião por crença e fé é o candomblé. Mas, nem por isso, Deus deixou de ser o Criador e Jesus Cristo meu Salvador. A cor da minha pele é negra, seu moço. Pele que quando ferida clama em sangue a se alentar na dor. Sangue vermelho da mesma cor que a cor do sangue do Senhor. A cor da minha pele é negra, seu moço. Mas quando o dia da morte para nós dois chegar, a minha cor e a do Senhor, para a terra de nada vai importar. Texto Contadores de Histórias, de Manu Paz. Em páginas de alma, onde a tinta dança leve, nascem palavras estrelas, em versos que se tecem. Um sussurro de vida, em cada linha que se escreve, um eco de emoções, que o tempo não esquece. De Shakespeare a Cervantes, com rimas e prosa, um legado de sonhos, em cada página rosa. Camões, com seus versos, um mar de emoção, e Machado de Assis, em fina ironia, a razão. Clarice Lispector, com sua prosa delicada, desvela os sentimentos da alma apaixonada. E Adélia Prado, com seu olhar profundo e sereno, transforma o cotidiano em poesia e enredo. São artesãos de sonhos, construtores de mundos, onde a imaginação se funda e os sentidos acalenta. Para esses mestres da palavra, a nossa reverência, por darem voz ao silêncio em sublime eloquência. E no silêncio das páginas, onde o tempo repousa, flui a melodia de um amor que se expõe, com a tinta dos mestres, em prosa e em prosa, desperta a beleza que em cada verso se encontra. Poetas do Brasil e do mundo inteiro, vocês são os navegantes de mares profundos. Com suas palavras suaves como um doce cheiro, transformam o cotidiano em sonhos fecundos. Que a arte nunca cesse de fluir como o rio, que as letras sejam abrigo para a alma sonhar. Um tributo a vocês que escrevem com amor e desafio, na eternidade das páginas, sempre prontos a amar. Das profundezas da alma, brotam os versos sinceros. Cada palavra é um cântico de anseios e verdades. Escrever é mergulhar em mares inteiros, onde o coração se expõe, livre de suas tempestades. Texto Estarrecimento, de Maria Iris Lobuono. O sujeito da frase anda e gosta. Não larga a mão da posição. Não transita. Passa nada pra cá, não. Resta um estado de ado. Espantado. Alarmado. Intimidado.